Senhor presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Eu quero iniciar a minha fala no dia de hoje falando a respeito do centro que foi criado ali no Hospital Bom Jesus, que é um centro para atender os pacientes com suspeita de coronavírus. O hospital criou esse espaço na última semana, não, daqui a 15 dias passados, na ideia de que todos os pacientes fossem levados para ali e ali fizessem os exames. Ouvindo na noite de hoje o vereador Telmo, quando ele fala da falta dos exames, realmente, vereador Telmo, não tem exames para toda a população. Inclusive, na última semana, o governo gaúcho anunciou que vai liberar agora mais exames para os municípios até o final de julho, e é para testar em torno de 3 mil pessoas por dia para detectar o Covid, né? E aí é o exame, o PCR. E os municípios que vão participar desse projeto vão ter que fazer uma central de coletas com equipe treinada e extrair as amostras e registrar os casos nos sistemas utilizados pela Vigilância de Saúde. Esses sistemas que já tem no município de Taquara. Então, o que que eu quero falar com isso? Que nós corremos, eu fui uma das pessoas que conversei muito com o diretor Jaime para que fosse criado esse setor, para que pacientes com sintomas de Covid não fossem misturados com pacientes que têm outras comorbidades. E esse sistema, esse setor foi criado. Porém, agora nós estamos no impasse dos exames. Os médicos estão ali com poucos exames atendendo e eles vão pela prática deles, né? O que eles acham que pode ser Covid, eles começam a medicar e isolar. E alguns que conseguem fazer teste deixam isolado para sair o resultado. Mas isso é uma situação muito preocupante, porque muitas pessoas podem estar passando por ali com o coronavírus sem saber. E assim vão transmitir para outras pessoas, disseminar a doença. Porque o que é que a gente precisa? A gente precisa que seja diagnosticado para o paciente ficar em isolamento e assim não contaminar mais pessoas. Do jeito que está, não tem como continuar. É muito complicada a situação. E não é só Taquara que está assim. Vários municípios, o estado inteiro está passando por dificuldade. A tenda que é ali do Hospital Conceição em Porto Alegre na semana passada estava sem testes também. Então, assim, o que que a gente tem que pedir? Que a população se conscientize, vamos se cuidar. Nós não temos teste para todo mundo, não tem previsão de. Eles dizem que vai chegar semana que vem, mas nós não sabemos se realmente vai chegar ou não. E temos exemplos de pessoas sãs, sadias, que estão morrendo por causa do coronavírus. Então, assim, o que a gente tem que fazer é um apelo para a população, falar a verdade que realmente não tem teste para todo mundo, não adianta nós se informar e vir aqui mentir e as pessoas ficarem oba-oba por aí, como muitos andam. E torcemos para que o governo do estado realmente libere uma quantidade bem expressiva, né, de testes, para que pelo menos aqueles casos que chegam ali com sintomas bem parecidos com o Covid possam fazer o exame PCR e ter o seu diagnóstico. Quero também falar um pouquinho a respeito do Hospital de Taquara. Na última semana, a vereadora Sirlene ainda falava sobre a falta que faz aí algumas informações que a população nos cobra. E o hospital agora veio, na última semana, né, fez uma postagem a respeito dos 3 meses que eles estão à frente ali, o Hospital Vila Nova, né, dos 271 pacientes que já foram internados, 3.800 atendimentos ambulatoriais. Bloco cirúrgico reaberto, ala psiquiátrica, 272 mamografia nesses 3 meses, 1.384 raio-x, já temos endoscopia, colonoscopia, plantão pediátrico se encaminhando. Então, assim, eu acho que a gente tem que torcer para o nosso hospital, correr atrás do nosso hospital, para que o nosso hospital fique de portas abertas. Estamos passando por um momento tão tenso, e se o nosso hospital se fortalecer cada vez mais com a união de todos, eu acho que isso é muito importante, é isso que a população precisa. Eu ainda, na noite de hoje, estou aguardando um retorno de um deputado sobre uma emenda que é para vir para o hospital, Ele não me respondeu antes da sessão, enquanto não me deram ok, eu não anuncio. Mas temos mais emendas chegando, eu continuo pedindo ajuda, pedindo para quem tem condições de nos ajudar, que nos envie ajuda. Para nós. Sempre encerrou, vereadora. Obrigado, presidente.